Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita gratidão a Deus e alegria que nós vamos continuar compartilhando um capítulo da Bíblia com você. Nesse caso que nós vamos compartilhar hoje, terceira epístola de João, a carta só tem um capítulo. Então nós estamos compartilhando um capítulo e, ao mesmo tempo, estamos compartilhando uma epístola, uma carta de João. Terceira João, já ministramos essa semana primeira João, segunda João, e agora vamos compartilhar terceira João. Uma carta sem grande dificuldade, uma saudação que é feita a Gaio, o bom testemunho de Gaio. E também alguém que não tinha uma boa reputação na vida da igreja, as considerações finais. Muito bem, é muito curto e espero que edifique a sua vida. Pode ser a sua vida, pode ser um pequeno grupo que você reúna na igreja ou numa escola bíblica, como você desejar. Esse material todo vai para o blog e você poderá encontrar no blog centenas e centenas de capítulos bíblicos, livros inteiros ministrados, inclusive esse que é curto. Nós temos na Bíblia, queridos, capítulos, livros com um capítulo só, como Terceira João, Segunda João. Temos livros com de 10 a 15 capítulos, como Neemias. Nós temos livros com 20 e poucos capítulos, como o próprio Evangelho de João, Lucas, também o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, 28 capítulos. Temos capítulos aí na casa dos 40, 50 capítulos, como Gênesis. São 50, como Êxodo, e temos livros maiores, como Salmos. Esqueci de Provérbios, na casa dos 30, né? 31 capítulos, e temos Gênesis, Êxodo, na casa dos 40, 50, e temos livros maiores, como o livro de Salmos. São 150 capítulos, mas o 119, o capítulo 119, você pode dividir em 22 partes, né? 22 perícopes, nós falamos. 22 partes entre esses títulos que nós temos nas nossas Bíblias não estão no original, os títulos, cada Bíblia traz um tipo de título, mas o conteúdo é o mesmo, tá bem? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus de modo especial, porque nesta semana conversamos com Siqueira e Bia, de São José dos Campos, conversamos com Freitas Marileia, até mais recentemente, conversamos com a pastora Eloamara, agora há pouco também. Na cidade de Cascavel, e ela está atuando num segmento da igreja. Que Deus abençoe a ela, sua família como um todo. E nós vamos conversando com os irmãos, compartilhando as vitórias, principalmente três grandes vitórias. Primeiro, o retorno do WhatsApp, que nos levou a patamares jamais imaginados há 4 anos atrás. Então agradecemos a Deus. Se você desejar fazer a sugestão para uma pessoa entrar nesse grupo de WhatsApp, ele chama Santidade Bíblica nesse número que você está recebendo aí. Aí ele receberá um capítulo da Bíblia quase todos os dias da semana. Às vezes compartilhamos 4 dias, às vezes 5, às vezes 6 dias, Então aí depende da semana e a estratégia de Deus, a orientação de Deus e também a nossa saúde. Outra bênção é o blog. O blog tem registrado todos os capítulos que nós ministramos no WhatsApp. E ele tem também agora as postagens do YouTube. O blog também, graças ao blog e à tradução para o inglês, nós alcançamos 21 nações até agora e desejamos que Deus aumente o número de pessoas em cada nação que ouve a palavra e o número de nações, que o Senhor nos dê mais nações a ouvirem a palavra do Senhor. E a terceira grande bênção que eu tenho para compartilhar com você é o YouTube. Nós começamos aí no dia 5 do mês passado, tem quase um mês e meio, e já temos um bom número de visualizações. Acho que são 5 a 7 postagens, e nós agradecemos a Deus por esses instrumentos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer assim, queridos, como temos feito a nossa devocional. Eu leio já uma palavra devocional que foi enviada por um irmão nosso, da Igreja Vida Nova e da Igreja Evangélica de Atibaia, o irmão Everson. Depois eu leio o capítulo da Bíblia de 3 João, o que já é um livro. E durante a leitura, vamos fazendo duas coisas, fazendo alguns destaques de rodapé, cito e dou crédito à Bíblia King James atualizada. Ela não é a melhor versão para o português. A melhor versão que se tem hoje em português é a Nova Almeida, a versão mais nova da Almeida, que também é uma espécie de Almeida atualizada, né? A Nova Almeida. Essa é a melhor tradução hoje. Mas há uma dezena de Bíblias com uma série de características que são importantes. No caso da King James, o que me chama muito a atenção é um rodapé com detalhes históricos, com detalhes arqueológicos, com detalhes linguísticos, e mesmo ela sendo uma versão que vem da Vulgata, a tradução no latim, depois foi para o inglês e para o português, ela não é a melhor tradução em português, mas mantém o conteúdo todo da palavra, sem sair do conteúdo. E ela ainda acrescenta, além do que eu falei, acrescenta algumas expressões do hebraico, do grego, do latim, que eu gosto muito, particularmente do latim, onde eu pude estudar no curso de letras, né, português, inglês e latim. Então, por isso que eu escolhi essa versão. Mas às vezes poderei utilizar outras, dependendo do que o rodapé estiver demonstrando, tá bem? Então nós faremos assim, vamos fazer dessa maneira: lemos o que nos foi enviado, lemos o capítulo, falamos da nota de rodapé e fazemos alguns comentários pastorais. Conversando com os irmãos, os mais diversos irmãos, nós temos pedido, no caso do canal do YouTube, canal é Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. No caso do YouTube, essa plataforma, ela valoriza bastante, claro, a escuta que você está fazendo, né? A visualização que você está tendo do vídeo, isso é contabilizado, Mas contabilizado juntamente com isso, há também uma sugestão para que você faça inscrição. Inscreva-se no canal e você receberá em primeira mão as mensagens que forem postadas. Ainda essa semana esperamos postar mais uma falando do Deus que criou todas as coisas, a Ele toda honra e glória. Então você ouve, visualiza, dá um like, que é o joinha, né? Seria o nosso joinha. Você vê uma indicação assim, legal, joinha, valeu, né? O dedo polegar para cima. Você dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, só tocar o dedo no sininho para inscrever-se. Depois compartilhe com mais alguém, compartilhe com alguém da igreja. Eu peço a vocês com quem tenho conversado, compartilhe com membros da igreja para que eles também possam acessar o canal. E se desejar, para nós vai ser motivo de grande alegria. Compartilhe e faça um comentário, um pequeno comentário. Pode ser uma saudação para nós, mas também pode ser uma palavra. Olha, essa palavra aqui me chamou a atenção. E você pode fazer outros comentários, né? Todos os comentários são bem-vindos, desde que sejam respeitosos. Todo o canal do YouTube fala isso, né? O que não for respeitoso, aí nós não podemos ler nada disso. Mas se for respeitoso, uma saudação ou uma palavra em relação à Bíblia, aí sim é muito bom. Tá bom? Canal Metanoia, já algumas postagens. Não chegamos a 10 ainda, mas já há algumas postagens. Já tem bastante aceitação, muitas visualizações, mas nós queremos mais. Mais uma pessoa no WhatsApp, mais uma pessoa no blog, mais uma pessoa no Metanoia. Tá bom? Então, que joia. Vamos lá? Para a terceira João, cartinha de 15 versículos. Vamos fazer a leitura devocional. Jesus, nosso melhor amigo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Jesus, o amigo de todas as horas. Há amigos que se aproximam de você por interesse. Outros que são amigos apenas para as horas de diversão. Muitos amigos nos abandonam quando estamos passando por aflição. São como os amigos do filho pródigo que o deixaram na hora da crise. Jesus não é assim. Ele é o amigo de todas as horas, de todos os tempos. De todas as circunstâncias, ele jamais desampara aqueles que nele esperam. Ele nos desejou bênção e nós desejamos bênção a ele, sua família, e desejamos bênção a todos os irmãos e irmãs. Passamos agora à leitura de 3 João e faremos aí a leitura do rodapé. E algumas palavras pastorais. Creio que nem tão necessárias hoje. Versículo 1, 3 João 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Então, irmãos, diferente de 2 João, essa carta não é direcionada primeiramente a um grupo de crentes, mas para um indivíduo e discípulo, chamado Gaio. Então aí você pode anotar, gravar, Terceira João é endereçada basicamente para falar com Gaio, um nome bastante comum na época e região de João. Tá bem? Versículo 2: Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Que nós oremos assim, para que todos os irmãos e irmãs tenham boa saúde, sejam bem-sucedidos em tudo que empreenderem e que eles tenham uma alma próspera. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues no caminho da verdade. Outra parte da nossa oração, que orando para que os irmãos nos deem boas notícias dos outros irmãos e contem sobre a fidelidade de cada um e como estão caminhando na verdade. Versículo 4: Ora, não tenho alegria maior do que essa, saber que meus filhos estão andando na verdade. Aqui é o pastor, o discipulador, que chama o rebanho de filhinhos. Aqui está chamando de filhos e dizendo que não tem alegria maior do que saber que os filhos na fé estão andando na verdade. O coração pastoral de João alegrava-se, irmãos, ao constatar que seus filhos na fé, discípulos, estavam vivendo de acordo com a sã doutrina do Evangelho de Cristo. Muito bem, essa é a saudação de João. Agora, vamos falar sobre o bom testemunho de Gaio, versículo 5. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que lhes sejam desconhecidos. O que é isso, pastor? João louva a visão missionária e dedicada hospitalidade de Gaio. Gaio era hospitaleiro e tinha visão missionária. Atitudes que muito encorajaram os verdadeiros missionários do Senhor, como em 2 João 7 a 11, ainda que estrangeiros na província da Ásia. Os mestres itinerantes enviados por João foram rejeitados por Diótrefes, líder tirano de uma das igrejas da região, que inclusive excomungava os cristãos que dessem abrigo aos mensageiros enviados por João. Então havia um líder numa igreja local que não tinha bom testemunho e excomungava aqueles que João mandava para lá, recomendava para lá. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de liderança, uma liderança tirana, uma liderança que não agrada o coração de Deus. Versículo 6: Os quais, perante a igreja, deram testemunho a respeito desse teu amor. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus, porquanto foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios. Aí você pergunta, foi por causa do nome? Vou explicar. Até hoje, muitos judeus ortodoxos se referem a Deus por meio de um de seus muitos títulos honrosos, Hashem, o nome. Então, por causa do nome, é o nome do Senhor, Hashem, como sinal de reverência, e crendo que assim evitam mencionar o nome do Senhor em vão. Os missionários enviados por João foram fiéis ao princípio de não aceitar ofertas dos gentios, aqui enfatizando o sentido de incrédulos e pagãos, além de não judeus. Então, eles não aceitavam qualquer oferta de qualquer pessoa, né? Não aceitavam. Só aceitavam a oferta que viesse do povo de Deus. A obra de Deus deve ser sustentada pelo povo de Deus. Aí, irmãos, mais uma vez, o chamado missionário, e há dezenas de missionários. Há centenas de missionários no mundo inteiro. Então, a obra de Deus deve ser sustentada pelo povo de Deus, os vários missionários que se dedicam integralmente ao Senhor devem ser sustentados pelo povo de Deus, pois o mundo que não quer receber o Senhor também não deve financiar a igreja. João é muito direto. Se não recebe o Senhor, não adianta vir trazer dinheiro. Nós não estamos atrás de dinheiro, estamos atrás de pessoas que se rendam a Jesus. Então, os gentios, os que não creem, também não devem financiar a igreja e os projetos de evangelização. Sustentar os obreiros do Senhor é um privilégio dos crentes. Irmãos, definitivamente aprendam isso com outros irmãos que já fazem isso. Sustentar os obreiros do Senhor é um privilégio. Você está acumulando sobre a sua cabeça a bênção de Deus. Deus está dizendo: olha, esse meu servo está aproveitando o privilégio que tem e está sustentando os obreiros, pois estão investindo nas vidas dos que levam o nome Hashem ao mundo, especialmente aqueles que se dedicam integralmente à obra e não têm outra fonte de sustento. Nós ainda precisamos despertar em todas as igrejas locais mais pessoas que se dediquem integralmente, e precisamos levantar pessoas, outras pessoas, que sustentem essa obra, porque o trabalhador é digno do seu salário, do seu sustento. Mas quem vai sustentar aquele que é de dedicação integral? Como era com os levitas, as 11 tribos de Israel? Como era na época de Jesus, as ofertas que eles recebiam? Como é aqui na era apostólica, com a oferta que era dada pelas igrejas e por pessoas de Deus que sustentavam esses missionários, porque eles não têm outra forma, outra fonte de sustento. E porque esta é uma boa prática maneira de nos tornarmos cooperadores missionários com Deus. Romanos 15, 24, Filipenses 4, 15 e 19. Saiba que Deus se agrada muito daquele que se decide, daquele que decide ser um missionário, um pastor de tempo integral, e Deus se agrada muito também da igreja quando ela sustenta o seu obreiro, sustenta o missionário, sustenta o pastor e a pastora, sustenta a pessoa que se dedica integralmente. Essa é uma prática missionária também, sustentar os obreiros de Deus. Glória a Deus, que o Senhor aumente o número de pessoas com sensibilidade para sustentar obreiros, e com solidariedade para sustentar obreiros. Aliás, não só para sustentar, que ele levante mais pessoas que se dediquem integralmente. Missionários e pastores, missionárias e pastoras. Que ele levante mais vidas para que nós ganhemos outras vidas para Jesus. Isso primeiro alegra o coração de Deus. E depois, levante pessoas para sustentar essas pessoas, porque eles não têm outra fonte de sustento. Sendo assim, versículo 8, Devemos acolher todos os que forem como eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. Que o Senhor faça isso, então, que todos nós, todos somos sacerdotes e sacerdotisas do reino, Ele nos fez um reino de sacerdotes para Ele, todos sejamos cooperadores com a obra missionária, alguns se dediquem à obra em tempo integral e esses que se dedicam em tempo integral sejam sustentados pelos outros que também trabalham em tempo integral, mas dando testemunho na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho, eles são testemunhas em tempo integral. Só que ao final do mês eles têm a sua remuneração porque trabalham numa empresa ou qualquer outro lugar. E os outros que se dedicam e não trabalham em outro lugar, se dedicam exclusivamente à obra missionária, são sustentados pelos primeiros. Muito bem. Agora, uma exortação de João ao homem que estava agindo mal na igreja, né? O prepotente e o cristão fiel. Vamos ver, versículo 9 a 12. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Olha só, esse líder não era um líder bom, não era um líder segundo o coração de Deus. Ele era um homem tirano. E isso nós, em nome de Jesus, não precisamos na igreja. Embora esta pareça ser a igreja chamada de Senhora Eleita, segundo João capítulo 1, segundo João verso 1, a carta na qual João pede à igreja liderada por Diótrefes para receber sua comitiva de missionários não foi preservada. Só para você perceber, nem a carta foi preservada. É possível que Diótrefes simplesmente tenha destruído essa carta, já que seu personalismo era maior que seu amor pelo Senhor e sua obra. É possível que ele tenha destruído a carta. Não há provas, mas é possível que ele tenha feito isso porque era um líder tirano, personalista. Então, pode ter sido ele. Nós também podemos ver Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 19. Versículo 10, irmãos, irmãs, por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. O homem era uma tragédia, né? João disse que vai chamar a atenção dele pelo mal que ele está fazendo, pelas palavras insensatas. Olha só o homem, Diótrefes, palavras insensatas contra João. Recusem receber os irmãos, impedimento aos que desejam receber João e aqueles que ele enviava, e até expulsão, ele expulsava da igreja quem viesse em nome do apóstolo. Então, esse, infelizmente, é o exemplo de um mau líder, de um líder que não é segundo o coração de Deus, e por isso nós temos que zelar muito e orar muito pela nossa liderança, para que a liderança cada vez mais seja de bom testemunho. Versículo 11 e 12, para fechar esse pequeno bloco. Amado, jamais imites o que é mau, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. aquele que pratica o mal, não conheceu a Deus. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. E nós também testemunhamos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então está aqui, ó, ele deu o exemplo de um líder incorreto e agora completa essa exortação e cita alguém que anda na verdade. A prática contínua do bem, irmãos e irmãs, deve ser uma característica do cristão sincero. A prática contínua do bem deve ser uma característica do cristão sincero e prova moral do seu novo nascimento, como diz 1 João 2, 3 a 29, 1 João 3, de 4 a 10, 1 João 5, 18. Quanto à sua vida em ministério, Demétrio recebeu aprovação. Então, se Diótrefes não recebeu aprovação, foi reprovado na sua liderança, Demétrio foi aprovado. Demétrio recebeu aprovação de três fontes. Uma, reputação ilibada diante daqueles que não são cristãos. Ou seja, traduzindo, ele dava um ótimo testemunho perante as pessoas que ainda não tinham nascido de novo. 1 Timóteo 3, versículo 7. Segundo, uma plena aprovação do Espírito Santo. Ele dava um bom testemunho e era aprovado pelo Espírito Santo em seu coração. 1 João 3, 21. E terceiro, um testemunho de honra ao mérito da parte do seu mestre e líder espiritual, Filipenses capítulo 2, 19 a 30. Então, Demétrio era o exemplo de um líder segundo o coração de Deus. Vou repetir, Diótrefes, um líder que desagrada a Deus e à igreja. Demétrio, um líder que agrada a Deus, ao líder dele e a toda a igreja. Que nós sejamos como Demétrio, em nome de Jesus, possamos dar um bom testemunho, agrademos o Espírito Santo e tenhamos dos nossos líderes um bom testemunho. Finalmente, as considerações finais e bênção. Versículo 13, 14 e 15, encerrando o capítulo e, como eu disse, a carta. Há ainda muito que gostaria de te dizer. Todavia, não desejo fazê-lo com tinta e pena. Aqui, João está dizendo, eu quero ir vê-los. É, muita coisa para dizer ainda, mas eu quero estar com vocês. Não quero só escrever, eu quero estar com vocês. Anseio, porém, ver-te em breve, e então poderemos conversar face a face. Então, João está dizendo, quero vê-los, e nós vamos conversar face a face. Certamente, João queria, elogiar a postura da igreja, que estava andando na verdade, o bom testemunho de Gaio. Certamente ele queria elogiar Demétrio e certamente também ele queria exortar a Diótrefes. O versículo final e o encerramento: paz seja contigo. Os amigos te cumprimentam. Saúda os amigos daí. Pessoa por pessoa. E aqui João encerra a carta. João se despede, irmãos, não apenas, irmãs, não apenas com o simples e tradicional desejo de shalom, de paz em hebraico, mas com uma verdadeira impetração de bênção apostólica. João 14, 27, João 20, 19, Gálatas 1, versículo 3, Efésios 1, versículo 2. Paz seja contigo. Os amigos te cumprimentam, saúda os amigos daí, pessoa por pessoa. Agora eu digo a todos os irmãos e irmãs que nos ouvem, Paz seja com vocês. Os amigos te cumprimentam. Eu cumprimento a todos os irmãos, irmãs, e certamente os outros irmãos da fé te saúdam também. Saúda os amigos daí, pessoa por pessoa. Nós estamos falando no WhatsApp e pessoas nos ouvem no Brasil e até fora do Brasil, mais particularmente nos Estados Unidos e no Uruguai. E também por todas as regiões do Brasil. O número de pessoas que temos no WhatsApp são do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste, do sul. Então, que os amigos daí, pessoa por pessoa, possam saudar uns aos outros. Que seja assim, irmãos. Paz seja com todos vocês. Que os irmãos em Cristo, os amigos, cumprimentem uns aos outros. Que os irmãos em Cristo saúdem os amigos daí, pessoa por pessoa. Daí onde você estiver, que você receba essa saudação e você também dê essa saudação aos irmãos. Eu louvo a Deus por mais efusivamente, por mais um livro da Bíblia, que é o livro de 3 João. Explico aos irmãos que agora eu tenho que ministrar o capítulo 22 de Números, porque em algum momento, por alguma razão, às vezes na hora de enviar, porque são muitos nomes, a missionária Vivian não recebeu um capítulo de Números, então eu vou ministrar novamente um dia para ela, amanhã provavelmente, para que ela possa completar todo o livro de Números lá no blog, tá bem? E eu, depois, houve um problema de envio, certamente houve um problema de envio, e depois eu deletei, porque eu não posso ficar guardando, já são mais de 500, 600 ministrações, a gente vai deletando, né? À medida que a missionária vai colocando no blog, a gente vai deletando e eu deletei esse capítulo. Então eu vou ministrar particularmente para ela, porque os irmãos já ouviram e poderão ouvir no blog de novo. Aí nós vamos ver que livro da Bíblia Deus deseja que nós compartilhemos, tá bem? Então a nossa saudação e a nossa alegria e a nossa bênção sobre a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consagração, a comunhão, o poder, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, em toda a terra, espalhado por toda a terra, e assim permaneça. Hoje e eternamente. Amém, amém, amém.